sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Eu sou favela. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Eu sou favela. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Eu sou favela. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Eu sou favela. Eu vi você vagabundo correndo pela rua. Tá tentando fugir de ou a culpa não é sua. O mundo é cabuloso, o futuro é tenebroso. O caos que afunda a juventude num cotidiano mal. Sem saída, oprime a liberdade nas cidades. Não faço da maldade um exemplo pros covardes. Vagabundo, há tempos que observo o mundo. Não foi difícil perceber quem dominava tudo. Quem fez do povo pobre escravo do capitalismo. Remeia tanto ódio, nos empurrou conforme. Mesmo marginais, sem paz, somos todos marginais. Nas periferias da vida, deixados pra trás. Sem opção, sem paz no coração. Com medo que a resposta sempre seja não. Mas fugir do próprio medo nunca foi a solução. É preciso olhar pra frente, irmão. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Eu sou favela. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Eu sou favela. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Eu sou favela. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Eu sou favela. Escuta, vagabundo, por cada canto eu vejo a lei do cão. Quem mosca vai pro chão, refém do mundo sujo, não tem paz no coração. Dizem que ter fé em Deus traz bondade pros irmãos. Já tive tanta fé que me fez acreditar. Hoje eu tenho tanto ódio que me faz duvidar. Mas cê não me leva mal, Joe. É meu conceito, tenho fé no grande pai. Porém sou daquele jeito, Pedro que negou três vezes, passou mó veneno. Já neguei por tantas vezes que nem me lembro. Todo mundo tem passado, só que eu vou além. Mas sinto saudade do cheiro da Mary Jane. Hoje eu quero o horizonte num dia de sol. Nunca tive nem vou ter a paciência de Jó. Mas faz tempo que eu não vi o sol brilhar assim. Meu lado bom, será que ainda vive em mim? Meu medo, meu temor é ser refém da vaidade. Perder a liberdade, se a vida é como um cego dirigindo um carro em alta velocidade. Não se confunde aventura com liberdade. E a qualquer momento seu futuro é decidido. Viver só por viver, irmão, é tempo perdido. Mas pela dor, muitos irmãos aprendem sério. Esquece a imprudência, foge do cemitério. Prezam a família, a humildade, o amor. Valores que o divino há tempos nos deixou. Esquece esse rancor e vem pra minha tribo. Inventa outro valor, descansa seu gatilho. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Eu sou favela. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Eu sou favela. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Eu sou favela. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Eu sou favela. Sou favela, sou, e a isso dou valor. Represento meu povo através do rap, com muito amor, de forma criativa, construtiva, educativa. Aproveito o dom divino pra vencer na vida. Eu sei quem sou e as dificuldades que eu levo. Mesmo assim pro sistema opressor eu não me entrego. Aprendi com os meus pais, honestidade vale muito. Não quero tirar de ninguém porque não traz bons frutos. Eu quero meu lugar ao sol, o meu espaço como reserva que faz um gol no fim de um campeonato. Quero brilhar, vencer na vida como eu quero. Fazer a minha família feliz do jeito certo. Sou nordestino, sou favela, não nego isso. Sou PJ, sem propriedade de Jesus Cristo. Sou rimador da guerra que acredita na paz. Eu narro ódio, mas eu sei que o amor vale bem mais. Não tô perdido, rapaz, já me encontrei faz tempo. Vocês também com certeza acreditam e tem talento. Eu sei quem sou e vocês sabem quem são. Desvendo esse mistério, acredite, vá na fé, irmão. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Eu sou favela. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Eu sou favela. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Eu sou favela. Você sabe quem eu sou, você sabe quem eu sou. Eu sou favela.